Luísa no site está autorizado, chama o Itaca. Amarelo. Whisky Juliette Papá na escuta do solo. Proceda. Ok, nós temos uma aeronave, um Boeing da Gol com pintura Varig, que irá iniciar o pushback no 05, ok? Atento ao mesmo. Tá ok. Iniciaremos atento ao Varig. Contacto com 1817, essa nave pronto, 124 a bordo, 3 horas e 50, Alterna Galeão. Pátio, Engenho Alfa, Fonte Espera, me chama pronto, gol 1817. Engenho Alfa, Fonte Espera, chama pronto, gol 1817. Whisky Juliette Papai está autorizado a prosseguir direto até a posição 01 do pátio principal. Ok, o Juliette está paciente, obrigado. Eu vou 271, 28 mesmo. 28 mesmo, 27. Eu vou 27, 28 mais tarde, 27, 29, 10. mapeado no 271, não continua aproximando, só um reporte externo. Livre pouso no 0, vento 070 graus, meia dos heróis, 1271. Livre pouso 271. No 8 no 7, ciente após o pouso do banho da companhia, a linha e o tempo estão no zero. Ciente após o pouso da companhia, a linha mantém na 1 no 0, gol 8 no 7. No 271, no solo 37, livre à direita, livre à rotina, me escuta, prosseguindo o táxi via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette para o 07. 8 no 7, vento 070 graus, 5 nós, livre decolagem 1 no 0. Juliette Papá, posicionado no gate 01. Obrigado, um bom dia. Bom dia. 1-8-1-7, decolou 39, controle Salvador, 1935. 1935. Controle Salvador, bom dia, gol 1-8-1-7. 1-8-1-7, bom dia, contato radar, subam 360. 360, gol 1-8-1-7. Sete, direto Sagaz ao cruzar 150, chame Recife 1260. Apresente Sagaz ao cruzar 150, vai chamar Recife 260, gol 1-8-1-7. Controle de Salvador, bom dia, o SPS do Juliette Romero. Juliette Romero, prossiga. Rodeio para repórter, espaço 3 para a parte principal, posição 4. Autorizado, autorizado, reboque, me chame ao término. Ok, informar ao término. dia, obrigado. Bom dia.